CS Santo André. Faz barulho! Aí, aí, um, dois, aumenta o volume, rapaz. Rap rude, Mizuno, Sana, pra bombar no seu som, rap do bom. Ai! Ando pela rua sem arma, sem medo, sem bagulho, com orgulho, orgulho. Com prata no pescoço, com a corda no pescoço. Irmão, te digo, eu vou contando cada hora dessa vida, uh-huh, com a aurora que separa sol e lua. Perceba, a rima é crua, mas se quiser eu complico. Listo objetivos, metas por instinto, sempre alcanço vivo, como o olho que observa me pulpar. Cidades, estrelas, constelações, eu mudo opiniões. Enfrento mil dragões em guerra, durmo com a princesa, sempre mais preciso de um castelo pra chamar de meu. A história do Jedi com direção de Jorge Lucas, fudindo suas cucas com versos de rejeição. O mapa da revolução tem bem mais pontos, referências. O cartógrafo tá louco, sarcófago no esgoto. Não, pirâmides no disco do M-Sana, pra que o globo todo saiba, mesmo que aqui não caiba. No site tem sempre mais, tem foda de bom rapaz. Quem me vê todo sem secreto, eu sou Isaque. Nasci pronto pro ataque, mas eu sou estrategista desde os tempos lá da pista em São Caetano, cozinhando o reino em Napas, flipando além das placas que diziam proibido andar de skate. Vomito verso todo, tipo o segredo de Kate. Visão iluminista de juntar bate de rima. Eu grito, nível de cima, mas ninguém mostra pra cima. Equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal, só pra definir quem tá brigando e quem é real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal, só pra definir quem tá brigando e quem é real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal, só pra definir quem tá brigando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal, só pra definir quem tá brigando e quem é bem real. Real e quem não é, eu sei. Tô ligado, quem é real de fato não tolera safado. Quem é real não quer o mal de um irmão, mas quem é real nunca aceita uma traição. Quem é real nunca se rende. Quem é real de verdade não se vende. Quem é real luta até a morte. Quem é real é sujeito homem. Quem é real é o verdadeiro criador. Quem é real, parceiro, não copiou. Quem é real batalha em nome do Senhor. Quem é real entoa cantos de louvor. Quem é real nunca esquece o compromisso. Quem é real não sente inveja de um amigo. Quem é real demonstra sempre atitude. Quem é real curte Mizuno e Rap Hood. Essa é só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Linhas sobrepostas em campos de guerra fria. Mestres sem identidade. Não chega a supremacia. Escuta essa, que é real. Mas vai essa fantasia, dance nesse batuque, mas ouça a poesia. A cultura é de rua, sim, mas sem filosofia. Energia transmitida através de antologia. Diáspora entre o bem e o mal, sou original. Terra dos piratas que lutam pelo real. Diferentes etnias lutando pela vida. Se matar o hip hop, eu trago a cura e tiro da cena. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Só pra definir quem tá brincando e quem é bem real. Só pra equilibrar a guerra fria entre o bem e o mal. Quem tá brincando e quem é bem real. Mizuno na casa, faz barulho. Não tô ouvindo o barulho. Quebra tudo, Suíça. Salve Sesc!